Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 19 e as 21 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. And shoots. She sees the world in absolutes. With all the wells dry and no sheriff in town, you could see how some might give into it now. You have to get used to the silence, 'cause nobody comes around. But you can see more from the mountain than you can on solid ground. I went out to replace a fuse that was blown. The lights turned on, I was all alone. I went out to look for the Kodiak bear. I walked back to camp with dry blood in my hair. And I saw it all in a movie, no one that I knew was there. You can see more from the mountain than you can on solid air. Shoot those places back into my mind. Separate the space from all this time. Make the pounding pulse of things resign. Will we left his days behind? I have lived lives in reverse sometimes. I've walked right in and said goodbye. If you race to ignore the tunnels you find, and graves and trenches in line, you might lose your cool when you need it. You might find yourself in shock. You can see more from the mountain, and your heart is solid rock. Shoot those places back into my mind. Separate the space from all this time. Where the plans have all been set aside. Will we lift his his days behind. Só agora que ouvimos atentamente um disco assinado por um norte-americano, James Jackson Toth, e assinado enquanto Wooden Ones, ele que já tinha feito álbuns anteriores, enquanto também Wooden Ones and the Vanishing Voice. Este último sai na Young God, a editora de Michael Jarrett dos Swans, chama-se Death Seeds, e o tema já por aqui rodado inicia a orelhestra de hoje, The Mountain. Olá, bem-vindos sejam mais uma vez, 2 horas com Fernando Cabrita, aqui mesmo. E só poderíamos estar totalmente solidários com os ventos de liberdade que sopram do Médio Oriente. esperamos mesmo que essa liberdade que atravessa o Médio Oriente e Norte da África siga em direção à democracia. Por aqui ouvimos de mais uma excelente compilação da editora norte-americana Sublime Frequencies, a Troupe Magidi, que normalmente atua nessa praça e mercado património da humanidade em Marrakech, Marrocos, Djemaa El Fna. A compilação chama-se precisamente Ecstatic Music of the Djemaa El Fna, o tema da Troupe Magidi Essinia. Voltamos já ao Ocidente. Vampire Hands. Chama-se Hannah in the Mansion, primeiro trabalho para os norte-americanos Vampire Hands em 2009, ficou no Joy, mas escutamos também de seguida Funny Stories. This is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Estragos, pelo menos aos tímpanos de alguns, são australianos e chamam-se Zond. O álbum é homónimo. Este tema chama-se Stupid Gods, ou melhor, Stupid Gods. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, via 95.3 FM à sexta-feira à noite, em São Carlos, no Brasil, Rádio UFSCar, e depois em Portugal ao sábado, Rádio Online Kidsnet, wix.com/kidsnet/rádio, também RUC 107.9, Rua 102.7 e Rádio Castrense 93.0. Todos os meses e uma vez por mês apresentamos por aqui a rúbrica com Francisco Ribeiro de rockaroundtheblog.com, espaço na internet, e hoje chegou a vez de soar por aqui o Espalha Brasas. Sound! In case of a nuclear attack, the protection of records is essential if this country is to carry on its economy and maintain our way of life. Espalha Brasas, uma rúbrica mensal da Orelha Extra sobre garage, punk, psicadélica e outras formas estranhas do prazer musical da atualidade. A banda que escolhi hoje para vos dar a conhecer são os norte-americanos Zachary Tex de Corpus Christi, Texas. Estamos em 1964, inicialmente conhecidos por The Marauders, era um grupo instrumental que mais tarde mudaram o nome para The Riptides. No entanto, quando este se juntou ao baterista Stan Moore, assumiram a identidade de Zachary Tex. Estou a falar de um grupo de rapazes muito jovens que tinham 17 anos, à exceção de Chris, que tinha 15 anos. As suas influências eram centradas na British Invasion, que estava no auge, e essa foi a modulação do seu som. Na vertente mais pop encontramos influências dos Hoolies e Hermits, mas aquelas que modelaram verdadeiramente o seu som são as referências como os Yardbirds, a sua banda favorita, os Animals, os Kings e, claro, os Rolling Stones. O primeiro registro foi editado o single pela G Beck Records, composto pelo original Bad Girl e pela cover dos Kings I Need You, que os levou ao sucesso muito devido às influências musicais, era claro, mas principalmente pela interpretação, que era de uma impressionante precisão, tendo mesmo sido suportados pela Mercury Records na digressão que fizeram com os Yardbirds e mais tarde também com os Searching for Elevator. Esta, por altura do segundo single, Face to Face, que é mais direcionado às sonoridades psicadélicas. Relembro então que estamos em 1966. Agora, com Passage to India, a memória sobre o Zachary Tex volta à tona, e neste disco disponibilizado pela Psychedelic Records podemos encontrar material até então não editado, como são o exemplo de My Door e a escolha desta edição numa das versões de Face to Face. Disco que contém ainda a fantástica cover do Searching for Elevator, I Got Levitation, e a lacinante canção lisérgica que é Green Crystal Ties, para além de Can You Hear Your Daddy's Footsteps e Murder Mirror of Yesterday, duas canções escritas por Mike Taylor, vocalista dos The Bad Seeds, e claro, o primeiro single Bad Girl. Esta edição inclui também um livro de 20 páginas com posters, letras, enfim, uma memorália recolhida pelo vocalista Chris Janiotis, que completa de forma perfeita esta viagem fantástica ao reino dos 60s garage psicadélica. Fiquem então com Faces to Faces numa versão fantástica de 1966. case of a nuclear attack, the protection of records is essential if this country is to carry on its economy and maintain our way of life. Espalha Brasas, uma rúbrica mensal da Orelha Extra sobre garage, punk, psicadélica e outras formas estranhas do prazer musical da atualidade. E mais uma vez passou por aqui Francisco Ribeiro com o seu Espalha Brasas, desta vez com os muito bons Zachary Tex. Continuamos ainda a primeira das duas partes de Orelha Extra nos domínios do rock and roll. C'est quoi ton nom? Cole Princess. T'as quel âge? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu veux une madeleine? Ah, ta gueule! J'ai décidé de me retirer. La vie psychédélique n'est plus faite pour moi. Je vais m'en aller. Je ne peux plus supporter la langue de baba qui traîne autour de moi. T'aimes ça les voyages? Pff, j'y crois pas. Ça te plairait de découvrir les Indes? C'est ça, j'ai que ça à faire. Le Gange, Pondichéry. Ah ta gueule, blaireau. Ils ne savent pas danser. Essaie de me toucher. La seule solution, c'est de tirer dans le tas. J'ai acheté un flingue. Je vais régler tout ça. D'un coup de Beretta, il va rejoindre Selma. C'est quoi déjà ton nom? C'est Cole Princess. Et t'as quel âge? Et qu'est-ce que ça peut te faire? On pourrait aller chez toi. Eh ah, dégage! T'as foulé à hurler. Je me suis mise à flinguer. Les bandeaux des tablas dans le ciel ont sauté. Celui que j'aime le moins, il se reconnaîtra. Son t-shirt en manche, c'est dans son Lakota. Je lui ai réservé du spécial ma cuvée. Dans un bain de napalm, je vais regarder se noyer. Je vais regarder se noyer. Casal do Sul de França, Marie e Leo Limignana, no seu mais recente projeto de Limignanas, o álbum homónimo saído na editora de Chicago, Trouble in Mind. O tema foi Mountain, e o mesmo casal manteve anteriormente o que roda a seguir, o projeto que roda a seguir de nome Le Bellas, no disco Belladelic, A Dream That Sleeps. I'm But here I am. hardly know. Sempre tivemos por aqui um fraquinho por esta excelente intérprete norte-americana de seu nome, Eileen Jewel, de regresso, pelo menos aqui para nós. O álbum vem datado de 2010, com mais um excelente disco. Um disco onde presta tributo a essa grande lenda do country rock, Loretta Lynn. Chama-se Butcher Holler, a tribute to Loretta Lynn. Ficaram dois dos muitos e excelentes temas que o mesmo contém, Fist City e A Man I Hardly Know. Continuamos ainda, e já dura desde algumas emissões, com o destaque para a fabulosa compilação que retrata os anos da Guerra Fria em música, claro. Chama-se Atomic Planters, Cold War Music from the Golden Age of Homeland Security. Vão ficar por aqui hoje mais alguns temas. This is a Conrad drill. Ladies and gentlemen, for the next 15 minutes, this program is the only program you will hear in this area. By order of the Federal Communications Commission, all standard radio and television stations in the United States are off the air in the first daytime test of the Conrad system of emergency broadcasting. This drill is being conducted in conjunction with Operation Alert 1956, the nationwide civil defense exercise. The frequency to which you are tuned at the present time is the one on which you will normally receive civil defense information in the event of a national emergency. Remember to keep your battery radio and your standard radio in good condition so that in case of enemy attack, you can get vital civil defense information and instructions. The music for this period will be furnished by the United States Air Force Symphony Orchestra and the United States Air Force Band. There was a turtle by the name of Bert, and Bert the turtle was very alert. When danger threatened him, he never got hurt. He knew just what to do. He'd duck and cover, duck and cover. He'd hide his head and tail and four little feet. He'd duck and cover. He hid beneath his little shell until the coast was clear. Then one by one his head and tail and legs would reappear. By acting calm and cool he proved he was a hero too. For finding safety is the bravest, wisest thing to do. And now his little friends are just like Bert, and every turtle is very alert. When danger threatens them, they never get hurt. They know just what to do. They duck and cover, duck and cover. They hide their heads and tails and four little feet. They duck and cover. He hid beneath his little shell until the coast was clear. Then one by one his head and tail and legs would reappear. By acting calm and cool he proved he was a hero too. For finding safety is the bravest, wisest thing to do. And now his little friends are just like Bert, and every turtle is very alert. When danger threatens them, they never get hurt. They know just what to do. They duck and cover, duck and cover. They hide their heads and tails and four little feet. They duck and cover. They duck, duck, duck, duck, duck and cover. There's a land where little children cannot play, and the people have forgotten how to pray. It's a land where peace and friendship should be tried. But an iron curtain keeps the Lord outside. They lock God outside the iron curtain. On old Satan they have placed a kingly crown. But this evil nation will never find salvation till the Lord tears the iron curtain down. It's a nation full of hate and full of fear, where a man must whisper so no one can hear. And all those who dare object have quickly died, while an iron curtain keeps the Lord outside. They lock God outside the iron curtain. On old Satan they have placed a kingly crown. But this evil nation will never find salvation till the Lord tears the iron curtain down. They have tried to chop away the rugged cross, but someday the Lord will show them who is boss. He will count the faithful standing at his side, and in judgment he will lock the rest outside. They lock God outside the iron curtain. On old Satan they have placed a kingly crown. But heaven's great power will name that fatal hour when the Lord tears the iron curtain down. I want to be happy. I want to be gay. Got me a sweetheart, and I love her too. We wanna make big plans, but what can we do when a mushroom cloud has changed every rule? It's deep in our thinking at home and at school. Peace, peace, peace. Where did you go? Where did you go? I cling to my baby, and she clings to me. We talk of the future, but what do we see? There's a mushroom cloud that hangs in the way. Tomorrow looks black, so we live for today. Peace, peace, peace. Where did you go? Where did you go? Separado por um muro entre 1945 e os anos 90 do século XX, claro, Guerra Fria retratada em música na América e aqui na compilação excelente Atomic Platters, Cold War Music from the Golden Age of Homeland Security. Hoje, tempo para Civil Defense Spot, Conor Red, Test Announcement, Dick Two-Tone Baker com Bert the Turtle, The Duck and Cover Song, depois Jim Yance com They Locked God Outside the Iron Curtain e terminamos com Sammy Salvo, A Mushroom Cloud. Oh my gosh! Orelha extra, vemos com os ouvidos. e o final da primeira das duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, com o novo Dear Roof vs. Evil. We'll be right back.

kinky clue queen you, to king you me true, me to you king queen, me me see you true, kinky clue queen you, to king you me true, me to you king queen, me me see you true. Trabalho para o projeto francês Gablé, Cute or Scud, na Love Records. Dois temas no início da última parte de Orelha Extra, Break Trick e O Tells You. E surpresa das surpresas, há algum tempo que não tínhamos notícia do norte-americano Danielson, velho amigo de David Eugene Edwards do Zuvanans. Ele está de regresso também com The Best of Gloucester County, os temas a rodar Complementary Dismemberment Insurance e The Day is a Loaf. Yeah.

este britânico Clem Leak, tema título para o seu último trabalho Holy Lane, e também já há algum tempo que por aqui não soava o swing latino dos The Growlers, The Hot Tropics, What It Is. Imagine the laugh, discredit the gas. Mais um tema, salvo erro, que por aqui ainda não tínhamos ouvido, de um álbum que foi editado o ano passado nos Estados Unidos da América e vai sê-lo este ano, em abril, cá no Velho Continente, de senhora a quem chamam o Rochinol do Mali, e o epíteto não é nosso. Falamos de Kaira Harbi, do seu último trabalho Timbuktu Tarab, foi Já Shake Na. E os minutos seguintes são dedicados a uma recuperação. Nasceram a partir do projeto de Liverpool lançado por George Martin, esse mesmo que deu à luz, entre aspas, os Beatles em 1965 e chamavam-se Action. Mudaram o nome para Mighty Baby e editaram 4 álbuns entre 68 e 71, tendo o ano passado sido editado um disco ao vivo gravado precisamente nesse último ano. Este álbum, número 2 na carreira dos Mighty Baby, é homónimo. Ficam Egyptian Tomb, e, ou melhor, Tomb, e A Friend You Know But Never See, Mighty Baby. I was I'm ahead of you, a friend you know but never see. I keep telling you, but you never listen. Que lhes mudou o nome de Action para Mighty Baby. Este é o seu segundo álbum homónimo em 1969, hoje por aqui na Orelha Extra. Of non-representatives. Can't you see how that the man looks? See how it done my love. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Thank you. was the darkest day. I could tell from the moment you spoke my name, said in your miserable way. With every year you've come to regret it. We colored in the lines and followed all the signs, fought a war till the war was over. Said you'd never be the kind with an ordinary life. Now this is how it feels to have a broken heart. Look at the mess we made. Now we stop and say what we always say, and then you make largos em direção até ao final destas 2 horas de Orelha Extra no Brasil, Rádio UFSCar, em Portugal, Rádio Online Kitsnet, Rock, Rua e Castrense, e a bela pop dos Gusser de Easy Wonderful, This Is How It Feels to Have a Broken Heart, e também da banda de Philadelphia, que para nós não é nada desconhecida. Depois dos 2 primeiros singles, chega agora este Panoptic Mirror Maze, em edição própria, os Brown Recluse, Notorious. The lipstick stained remains of a crumpled handkerchief left on the table overnight after the club. Lit my drink and I couldn't help but os Brown Recluse, e também de Filadélfia, projeto de um único indivíduo, de seu nome Robert Francisco M.X. Noy Mac, um gótico um pouco estranho, Chaser. Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na orelha extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Thank you. Nossas despedidas por hoje com o neozelandês Conan Moccasin, Please Turn Me Into the Snats, o tema It's Showed, My Dear. O regresso fica marcado para a semana, no mesmo local, à mesma hora. Até o fim, hoje os suecos Jennifer Ever, do novo álbum Silesia. Não se esqueçam que há sempre o podcast orelhaextra.com. Tchau.